Salvador, airport 0020, position 11, request pushback and descending. Approved, coming taxi, Portugal 020. Clear for push and start to call for taxi, Portugal 020. 0020, request taxi. Zero taxi apron 1, after taxi India in Alpha, and you call me ready on holding point 110, ready for departure, altimeter side 1013. If this taxi via from Alpha, India, and taxiway Alpha, the holding point 110, we'll call you back. Portugal 020, taxi 1013. Tower in Portugal, 020, approaching holding point, and I want to do one. Full body for the punch. 020, approved line up and take off from 10, the wind is 120 degrees, with 07 knots. Line up and take off, and I want to report. Doutor, eu chamei a 6224, nível 240 para Aracaju, para cópia. Eu copio 190, aguarda o 240, final 6224. 190, copio 190, 6224. Final 6224, autorizado então, 190, 190, Paracaju, direto, decolando a pistão no zero, após curva esquerda na subida Puca, Jamo, e após direto, Caju, Aracaju no caso, ó, com o meu uniforme. Aciona 5027, controle 119.35. Autorizado então, virou 190, DCT, decolando no zero, curva esquerda, saída Puca, Jamo, depois DCT Aracaju, 5027, responde 1935, controle. Então, 1, chame pronto, chame 6224. Chama pronto, 6224. 0020, Airborne 828, call 119.35, have a good flight, move aí. Oi de Salvador, boa noite, está 3178. Está passando de Serra Baixada, travado. Entra 378, boa noite, ajuste padrão no 0 no 3, vento 1 no 2, 0 graus, 120 graus com 08 nós, tem livre pouso, pista no 0. Certo, livre pouso 3178. Salvador, Sanamia 224 a 01, para acionamento na posição. Cuidado, chame para o push, Sanamia 224. Mascos, no Solos 41, direita para o SegTax,